Ei, por favor, manda uma pra cá, manda uma dominar no peito aqui, pá. Pode mandar uma pra cá, que delícia. Relacionamento, nossa la vista. Se for pra pensar, dá até preguiça. Prefiro ficar aqui, curtindo a vista. Bota ela pra jogar que é gol. Quando ela manda o baile, fica em slow. Brasil, Colômbia, em Brasil. Yo, fake. Joga. Ponte salvaje en el viaje. Dale duro pa' que no le baje. Joga. Con este son que te traje. Kika. Vem que vem, kika, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, que vem, kika, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, que vem, kika, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, que vem, kika, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi, mugi. La he visto un par de veces en el gym. Tiene cabello rubio, fanática del gym. Tony, que es lo que quiere la uni. Está buscando música, MC Sax para la mami. Yo puedo hacerlo easy, en el que speak Spanish. Si quieres que sea fácil, suave. Bajando mi guía sin freno. Mordiéndote el cuello, pero sin veneno. Mano al suelo. Soga. Ponte salvaje en el viaje. Dale duro pa' que no le baje. Soga. Con este stock que te traje. Mordiéndote el cuello, pero sin veneno. Mano al suelo. Kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, kamugi, continua assim. Vem que vem. Desde Colômbia, flow de calle. Antônio, sou bandeira, subi a parede de la calle. Antes de que me vean, se desmayen. Hagan lo que sea, quando o coco les falle. Vem que vem. Vem que vem.